对呀、啊。Gente, na escuta do controle. Controle, voo 966 passando Sierra Victor 366. Voo no 966 Torre, 118 decimal 95. 295, obrigado. 645, Lima, tempestão no zero. Ali mantenho no zero, vou 945. Agilizando, por gentileza. Torre Salvador, boa tarde, voo 966, tá na RNAVE da 190, baixado. Sua escuta. O Gol 9094, solo aos 46, ao livrar na Foxtrot, solo 1211. Pede ao livrar na Foxtrot, 1211, Gol 9094. Gol 966, final Renato. Gol 966, continue a aproximação, aguardando a pista ali. 6. Gol no 645, após alinhado, autorizado de decolagem, vento 080 graus, no meio dúzia de nós. Autorizado a decolagem no 0, gol no 645. Prossiga, Sul-Serra Lima. Sul-Serra Lima, sendo código 0224, vou para o nível 090, na proa de Mari, para a chegada Mari, confie as pessoas a bordo. Com 966, refúgio 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, decolado aos 46, controle Salvador no 2080. Salvador, azul 2781, pronto para descargar uma zero. Confirme. 2781, pronto para descargar uma zero. Ali mantém 2781. Ali mantém 2781. Gente, a porta, mundo pro lado. No 9966, direita na Foxtrot, solo Salvador no 21, décima 1. Faz um... Azul 2781, autorizado a decolagem da 90, vento 090 graus, 132. Navegação 90, 2781. Sul 2781, decolado 51, controle Salvador 120, decimal 80. Sul 2080, 2781. Seu Salvador, boa tarde, Azul 2781. Azul 2781, contato radar decolagem, suba para 160, via saída Argo 1. 160 via Arbo 1, 2781. Papa, Charlie Mais, chama Recife no 26.85. 2.085, obrigado. No 866, acione identificação, voe direto TAP, descendo para o nível 100, chegada Mário. TAP 100, Mário. Challenger Echo, mantém condições visuais, o ajuste na 009, vou na proa da CEASA. E Salvador, TAM 3283. TAM 3283, autorizado a linha manter pistão no zero. A linha mantém pistão no zero, 3283. Azul 2781, sem restrições, voe direto Alefa, suba para o nível 160. Edições, 160, direto Alefa, 2781. Uma Papa Mike, prossiga. Lima Papa Mike, mantém os contatos visuais, o ajuste no 10009, confirme sua altimetria. Liga no pista no 03223. Aceito, só um minuto para iniciar a rolagem. controle solicitou uma separação continuada porque a decolagem ficou à frente, meio perfil de saída e era uma TR. Ok, sem problema. Pelo Serra Lima, desça para 2.000 pés, o ajuste 1009. Confirmando, descida para 2500 pés. 2500 pés, prossiga, Gideão. Sete, Serra do Eco. Uno 866, passou vetoração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 030, seu limite é radial 280 do VR Salvador. 030, 280 do VR Salvador. Da presente, vou direto a Rádio 366 para a Rinaldo da Piscina Zero. Direto 366, exatamente. Controle Salvador, tá 3283. Salve 3283, contato radar de colagem, sul para o 360 via saída Arbor 1. 360 via Arbor 1, 3283. No 866, desça para 4.000 pés, o ajuste no 009. 4.000 no 009. Controle, boa na 645. Boa 645, com Recife em 125, décima 1. Recife, boa na 1. Boa noite, meu amigo. Informo o tráfego na discussão de 2 horas e 14 milhas, rumo oeste, um Alfa Tantec 2, cruzando 090. Boa noite, meu amigo. 2781, informo o tráfego na discussão de 11 horas, 13 milhas, no rumo norte, um Bond 738, passando 090, em descida 4.000 pés. Tá, entra pela corrente 10, 2781. Gás do Lueca, chame a torre em 118 decimal 95. 1895, grato, boa noite, bom plano. Boa tarde, é o Papa Romeu, Gás do Lueca. Gás do Lueca, prossigo. Ah, 3 minutos para a final, né, Guimarães, Gás do Lueca. Caso leva em mar, reporte solo controlado, ajuste em Salvador no 009. Fique atento à pergunta do heliponto. Gente, a pergunta do heliponto, camarada controlado, caso leva. Azul 2781, autorizado direto, Vitória da Conquista. Direto, Vitória da Conquista, Azul 2781. A 259, chame o ponto para o esquerdo. 23, voa direto, Elefa. Elefa, tá 323. Oito meia meia, novo limite radial 290 Salvador. 290 Salvador. Ainda é cola dono 0, vento 080 graus, 149, chinema 2 conato. Ainda é cola dono 0, a 7 milhas oeste, servidor 368, reação a navegação na proa do servidor 368 para a Rinalda 0. Proa do 368, reação navegação com 860. Olha o Papa Romeu, Quilo Serra Lima, interceptando o prêmio aberto. Quilo Serra Lima, torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, já. E Papa Romeu, Quilo Serra Lima? Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, reporte Serra Vitor 372, embaixo travado ou marca do externo. Senhor, o Quilo Serra Lima está pedindo para o uso na 107 a partir do 372. Gente, a partir do 372 solicite o cancelamento de regras. Sim, senhor. Frequência livre, Papa Romeu César Lula. O William Papa Mike tem frequência. Frequência livre, grato, é, cancelado aos 04. Fraseologia correta seria: cancelo meu voo IFR. Eu posso tirando base pela direita da 17, o Papa Romeu, Quilo Célio. Reportará. É 259, decolado 04, controle Salvador no 20, decimal 80. 08. Controle Xené 6259. Xené 6259, contato radar decolagem, instrutor 360, após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, subindo para 360, 6259. Gol no 866, desça para 2500, peço. Já estamos autorizados para o procedimento, já desceu. Fale para a final 97, o Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 97, vento 090 graus 149, confirma. Trem checado? Checado e baixado. Gente, livre pouso pistão 97. Gente, o Challenge Aeco fica atento a um helicóptero na sua posição de 2 horas. Está passando 500 pés em pouso. E agora mantém a proa da, do CEAS e chame a torre em 1895. Recorte vertical da Enrimar, papapá, Challenge Aeco, tem conhecimento? Gente, reporta vertical da Enrimar. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, solo ao 06, direita... Táxi autorizado até o pátio de parqueamento ao estacionar a frequência ali. Salvador, axé, é o gol no 866, estabilizado no RNEV da 190. Axé Babá, um gol no 866, continue a aproximação, é porta 372 embaixo da nave. É porta ali, amigo, obrigado. Papá, Challenge Eco, o programa espera a vertical da Enrimar, com curvas pela esquerda. Espera a curva pela esquerda, Challenge Eco. Gol no 866, informa o tráfego à sua esquerda, 4 milhas da cabeceira 17, é um Cirrus 20, não interfere. Autorizado pouso pistola 0, vento 090 graus 129. 1866, obrigado. Papapá, Challenge Eco, inicia o 360 pela esquerda no momento, reporta reinterceptando o eixo da final da 97. É, Papapá, Charlie India Eco, final da 97, reporte na curta. Autorizado o final da 97, reporte na curta, Charlie India Eco. Challenge Eco, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 7. o vento 080 graus no 29. Gol 1866, solo aos 1-1, libera a pista via taxiway Foxtrot e chama solo em 1-2-1 decimal 1, taxiway eco fechado. Taxiway Foxtrot, chama solo 1-2-1 decimal 1, gol 6259, chama Centro Recife na frequência 125, decimal 1. Chama Recife 125, 1099, a linha E, decolada 1-0, vento 070 graus 1-4 mais. A linha Eco Solo, aos 1-3, confirma a parte da base. Backtrack autorizado, parte 5, estacionado para cancelar. Roberto Lico. Gol 1099, uma boa noite. Salvador, Gol no 099, boa noite. Gol no 099, contato radar decolar, estufado 360, via saída Arbo Uno. 360, Arbo Uno, 099. Level 581, qualquer guest, expand port level 050, via Mari Arrival. Porto 581, are you able to comply NAV 1810? Ready. Roger. 099, chama Centro Recife, na frequência 128, decimal 8. 288, gol 1099, boa noite. Boa. Posto 581, descend to call 700 feet, turn 81010, after tap position 5, direct Terra Vito 366. Santo 3858, a identificação dessa via chegada a Mali para o nível de voo 050, após etapa, voo servido 366 para o Renato. 050 Mali, após etapa, servido 366 para o Renato. 3858. Control, control, tenente 425, to confirm via aeronave runway 10. Return Navy runway 10, Brazilian 425-81, reporting passing Terra Vista 366. Tenente 425, via Navy runway 10. Autorize TAP para o 3252. Autorizado. TAP está na proa. 4-2-5-8-1, contact tower 118, decimal 95. Tower 1-1-8, Tower, good evening, Brazilian 4-2-5-8-1, I have inside and final, good evening, QNH-1010, continue approach, report 5 miles out. 2-5-8-1. Brazilian 4-2-5-8-1, could you please confirm if you have landing gear down and locked in runway sight? Runway sight, landing gear down and locked at 2-5-8-1. 5 miles. Brazilian 4-2-5-8-1, you're clear to land runway 10. Wind is 080 degrees, 13 knots. Clear to landing, runway 10, Brazilian 4-2-5-8-1. You confirm wind? Wind 080 degrees, 13 knots. Roger, thank you. Nós estamos indo. Nós estamos indo, plano de voo. Nós estamos indo, estamos indo, confirmo o equipamento. Pessoas a bordo e acionando o código 0225. Estou passando essa ruim de nossa tráfego reportar nesse setor, reporta 40 milhas de Salvador. Voo 1168, essa identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível de voo 050. Após o TAP, voo Serra do 366 para a RNAV da 50. Após o TAP 366 para a RNAV da 50, na Mari, voo 1168. PT, Salvador, boa noite, Sideral 9977, ponto Serra da 10. Pode descender o 3272. O TAM 358 desça para 2500PS, ajuste 1010, autorizado a RNAV da 310, reporta passando Serra do 366. Ok, 2500, 10, vamos lá, passando Serra do 366. Hotel 9977, autorizado a alinhar e manter na pista 10. Alinha e mantenha 10, Sinal 9977. Force 2581 on the ground at 35. Please confirm, can you leave via taxiway hotel to your left now? Negative. Continue taxi, vacation, taxiway, charter, 2581 negative. Continue taxi, invocate via taxiway Foxtrot. Continue invocate via Foxtrot. Are you able to vacate a Delta now? It's Delta, 4251. Roger, so taxi ahead and vacate via Foxtrot. Do not vacate via Echo because there's a problem on taxiway Echo. Vacate via Foxtrot, call me runway vacated, Brazilian Air Force 2581. Brazilian Air Force 2581, vacate taxiway Foxtrot 2581. Taxi 2581, you clear taxi via Alpha and Delta. Call me on Delta to cross the runway. Brazilian Air Force 2581. Delta 2581. Via Alpha. Cidão 9977, autorizado decolar da pista no 0, vento 080 graus, com 149, que é igual no 0, 10. Iniciando 1-0-0, 9977. Salvador, boa noite, Gol 705, próximo ponto de espera da 10. T05, boa noite, autorizando alinhar e manter pista no 0, senhor. Ali manter pista 10, Gol 705. Federal 9977, decolado 38, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208. Muito boa noite, Federal 9977. Federal 9977, contato radar na decolagem, sua para o 360, via saída da El. Via saída da El. Alguma possibilidade de voar para Leda ou Irume, da presente, senhorita? Voz 2000 pés, vou direto Leda. Voz 2000, direto Leda. Taxi VIP Pro 25. Roger, sir. Can you expedite your taxi? Can you enter now and expedite your taxi? Negative. Correct. 2581, then maintain position. Hold position, sir. Maintain position. 1705. 1705, decolar da pista no 0, vento 080 graus com 139. Autorizado, decolar de 1705. Air Force 2581, I'm going to have a window of approximately 6 minutes. after an Airbus of 10 has landed on the runway, which is going to happen in approximately 4 minutes. Stand by, maintain your position, stand by for the clearances. Voo 168, autorizado direto Serra Victor 366, reporta no mesmo. Direto Serra Victor 366, voo 168. For you to enter the X-ray and leave and vacate on the VIP apron in approximately 2 minutes. Affirmative, 251. 251, clear to enter the runway. Call me vacating the runway on 028 on the VIP apron. Confirm taxi by runway to the paper, now? Now, sir. Now, and please expedite your taxi. Taxi by runway to the paper. Voo 105, decolado aos 40, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa noite. Salvador, 3258, final 90, base travado. 3858, boa noite, tráfego avistado, aqui legal no 00, continue a aproximação, recortarei pista livre, senhor. Eu tenho um Eco 135 da Força Aérea, presto a livrar a pista. Bem, guardamos. Bom, 705, mantém o perfil da saída, temos outro tráfego que entrou na mesma saída que o senhor. 7. Autoriza 2500 para o voo 1968. Autorizado 2500 junto com a RNAV da Pico no zero. O ajuste no 010. Ajuste no 010, autorizado a RNAV da Pico no zero, 2500, voo 1968. Então 3858, pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 15 nós. Ele pousa no zero, tá? 3850. A 9977 chama Centro Recife na frequência 125.1. 251, boa noite.